está avaliada e pronta para a decolagem. Chiné 62 nos autores? 62 nos autores. 62 nos autores. Tá pronto? Tá em versão adequada? Aliás, e decolar, está 1-0, vento 1-4-0, grau 1-0, massa. Sala 4, boa tarde, autorizado por EPTAC, vista para o nível 050. Para o 050, direto TAC, 3474. carro meu, nós lembramos que isso decolar 226, chama o controle agora, 120, nesse 180. 12080, controle, November das Quiz. Quer ver o braço para cima? Quer ver o braço de Jota Lima, comprou de Serra Índia Quinta, comprou dois a bordo, a 910, o código é 0140, Yankee Bravo. Yankee Bravo. Pequeno desvio direito, 47 no 4, tá certo? Então, 47 no 4. Autorizado, autorizado, 040 na cor de borda, novembro da Suíça. Retornando a cor de tato, 4, você para 2010, o ajuste no 08, autorizado, final do procedimento em andança em cima e está estabilizado. 2000, peço com 0018 na proa de TAP, depois estará autorizado o procedimento, depois estará estabilizado. Cruzando o eixo de decolagem, mais 30 segundos vai ser autorizado. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. 450, tráfego agora no reboqueio do R Salvador, decolagem autorizada, vento 140 graus 08 norte, altitude 28, teve decolagem. Autorizado decolagem 28, mano 250. 7-4, você tem seu localizador? Negativo, senhorita, tá estabilizado. Gente, o lugar é todo, meu nome é 895. 895, obrigado. Foi Salvador, eu tenho 4714. 4714, boa tarde, tráfego avistado, vento 1 no 0 graus, valor 8-9. Ajuste no 0-9, pista 0-1, localizado. Teve o posto, tá 4714. 60 via Guru, nosso 4-5-1-4-4. Cona 250, chame Recife, 125, decimal 45. 255, 250. 1804, cancelada a restrição ajeitada, desce para 2006, ajuste no 018, autorizado o final do procedimento em MSX Rio, está autorizado. Ah, desce para 2000, 018, autorizado a solo flash 37. E a sua ficha chega no solo 121 versão 9. 121 9 3 4 7 1 4. Poderia voar do presente, né? 454 autorizado, por gerência. Pode ir lá, 454. Boa tarde, estabilizado na 90, TAM 3378. Boa tarde, TAM 3378, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 120 graus, 07 nós. Pedro pouso, cabeceira, 10, TAM 3378. Kilo Oscar autorizado, táxi à esquerda via pista, aborte, alinhado pronto, cabeceira 10. Correção, 17. Autorizado, galera, e mantém o chão 0. 3378, solo 41, livre via Fox, chame solo 121 da 9. 4219, 3378. Autorizado da carragem, pista 17, vento 150 graus, 099. Autorizado da carragem, pista 10, vento 160 graus, 099. Essa carragem, 090. Então, Kilo Romeo Oscar, decolado aos 43, segue farol de Itapuã no meu país e transfere o controle 120 decima 8. 1208, Kilo Romeo Oscar. Estou em Salvador, eu sou 3804, vou passar estando estabilizado em frente. 3804, já autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 089. Informação de tráfego, aeronave pequeno porte, Highlander 1000 pés, na linha litoral sua direita sem interferência. Ciente, o está visual, C3204, confirmando autorizado o pouso? Afirmo, vento 160 graus, 078. Está no pouso 90, C3204. Azul 9010, decolada 244, modifica o transponder para 5520 e chame o controle 120 da cima 8. 108, modificado grau. Azul 9010, contato radar, separa o nível de voo 90, via sanitar voo 1, está cancelada a restrição de altitude. Ativa a cancelada a restrição 9090, a por 1. Pelo Romeu, acho que eu estou mantendo 2500, está autorizado direto mesmo. Autorizado 2500, direto voo para o Pelo Romeu. Instrução para o sequenciamento, curva à esquerda para o A200, limite radial 280 de Salvador. Azul 9010, vem direto para o São Eletro. Direto Eletro, 9010. Boa tarde, oceano identificação, autorizado via chegada bomba de 1, para o nível de voo 050. Só tem ainda chegada quase 4356. Solo aos 4-6, direita 121, décima 9. Direito 219, está 3-0-4. Eu 35.000, autorizado, boa tarde. 7, boa tarde, sua minha identificação, autorizado via chegada a Bomé de Una, para o nível de voo 050. Até boa tarde, Liga Sonai, Pastor. Curva à esquerda para o 170, limite para o Nanés, desça e mantenha 3.10. Esquerda, 170, desce para 3.10, aumenta a Operação isto para o localizador, curva esquerda para o 140, isto para 2.10, reporte estabilizado. Esquerda, 140, 2.10, reporte estabilizado, também verão os espaços de luz. 37, segunda para 2309, número 3 na transmissão. 239, emissora Bola 227. Thank you. Alemão. Alemão Red Cowboy, continua a aproximação na poste, passando externo, que negamos 08. Passará cruzamento externo, novembro 8. Alemão 356, no solo 04, desenvolve via Eco, chame solo 121, da Espanha 9. 219, boa, 6356. Curva à direita para o 060, deixa para 2016, está estabilizado. Direita 060, 2016, eu passarei estabilizado para 287. Tango Victor Charlie Hotel, autorizado o decolagem de 7, vento 120 graus, 089. Salvador, boa tarde, 227. Sucesso, boa tarde, Pinharão no 018. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo tráfego. Cara já acaba de trabalhar a pista, auxiliar sem interferência com a sua aproximação. Tente guardar autorização de pouso, 917. São Victor Charlie Hotel, decolado 09. Chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 08, Charlie Hotel. Patrulha 8, boa tarde, São Victor Charlie Hotel. Patrulha 8, Charlie Hotel, boa tarde, contato radar, sua de voo no 00, ruim, direto coral. Acertando direto coral, grato, Victor Charlie Hotel. Vamos, regras de juízo. Estamos no presente, circular para o 17, November Osco Whisky. Este bom, November Osco Whisky, voo de meio descansado ao 10, curva à esquerda 1.000 pés, reporte para gerar base, pista 17, informa o tráfego 37, Boeing 737-700 da Gol, 5 minutos fora, cabeceira 10. Controlador Fontará na base para 17, November Osco Whisky, sente o tráfego. 1227, informa o tráfego, Papá 28 Alfa, prosseguindo 1.000 pés, setor norte do campo, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, sente o tráfego, 1227. aos 1-4, autorizar o backtrack até a Bata, ao estacionar a frequência livre. Autorizado, Okay.